meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. E que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. Lembro quando eu era menor, o carro nos cadernos de desenho que eu fazia. Agora que eu cresci com o suor, que o desfile sem placa dentro da periferia. Que eu nunca quis ser o melhor, mas quero o melhor pra minha favela e eu confesso. Eu já passei pelo pior, hoje eu tô bem melhor, então aumenta o volume, abre o teto e é só fumaça pro ar. Lembro dos que se foi, no peito vem a saudade. Então saiba valorizar quem ataca o que te faço, tem originalidade. E que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. E que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. Eu vou passar de foguetão. Maloca original na picadilha. E mais de olho gordo e de bandida. Eu vendo sua inveja alimentando minhas conquistas. Lembro eu chorando várias noites, pedindo pra Deus tudo que eu vivo hoje. O sonho do menor é teu camara lá de ouve. Geladeira vazia, opção Érico 12. Olha onde o funk me trouxe, com os caras das antigas que sempre foi inspiração. Vai que vim no terreno, o barraco virou mansão. Financiado, mas é meu, eu vou passar de foguetão. Nada é em vão, se não é benção, é lição. Sucesso é a soma de pequenos esforços. Pra nós não interessa quanto cê tem no bolso. O importante é nós aqui junto, ano que vem de novo. Nada é em vão, tira foto do bonde e posta lá na net. Só de imaginar que essa faltou o Kevin. Fumo um beck, já foi essa, explodiu, esquece. Joguei no universo, palavra de incentivo. Tô desejando progresso até pros inimigos. Valorizei minha família, só ela tava comigo. Quando a maré secou e ficou esquisito, quando a escuridão tentou ofuscar meu brilho, mas não vai conseguir, que eu já fui escolhido. Até de a pé eu sei do meu valor. E não tem foguetão nenhum que me deixou mais rico. Saúde, meus parceiros livres, é isso que eu peço. Minha família e um brinde pro do meu sucesso. Com os pés com essas alturas que eu já nem me expresso. Já já é dia ruim, tudo volta pro começo. Eu canto assim, ó. Vem, e que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. E Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar. Desde menorzinho nas pistas, se quer então conquista. Vou te dar uma pista, vai pra luta e não desista. Só acontece se acredita, já passei várias fitas. O jogo é seu, meu mano, sei que manda, sei que apita. Vai com Deus que ele guia, já passei uma fria. Hoje o dia é quente, nós faz chuva, é alegria. Família de crente, filho ora e vigia. Sigo fortemente, forte abraço pros meus cria. Já pulei catraca de busão. Já sonhei em portar uns mis ou não. Primeiro salário é coleção. Esse time aqui é seleção. Isso é seleção. E que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão. E que Deus guie o meu caminho. E não importa qual a prestação, na minha eu vou devagarinho. E no final de ano eu vou passar de foguetão.